Salvador, bom dia. É o TAM Mike Yank Vitor. Prossiga. TAM Mike Yank Vitor aqui na remota 13, prestando autorização para reboque até o fim de número 3. Da remota até o fim 03? Positivo. Remota, qual é o número? Remota 13. Mike? Mike Yankee Vitor. Ok, tá livre o início do reboque. Chame... Ok, o senhor vai puxar a aeronave, ok? E vai aguardar para prosseguir com o reboque. Seguinte, mantendo a escuta. comandante, está 3399, posicionamento, porta 62, né? Exato, chama o táxi. Exato, chama o táxi, 3399. Táxi 3399, 113, 420, Galeão. Livre táxi à direita, livre táxi à sua esquerda, pátio Índia Alfa, repondo em ponto espera. Esquerda, pátio Índia Alfa, repondo na 3399. atraso, pode esperar da 1-0 pra lá. 3-3-9-9, a linha decola, 1-5 de graus, meia dúzia. A linha decola pra 1-0, pra 3-3-9-9. Salvador, Eltan, Mike Yank Vitor. Mike Yank Vitor, livre, por seguir até o portão 03. Senhor, houve uma troca de aeronave e solicito agora para retorno ao na remota 13, Yank Vitor. Ok, está autorizado. Okay, obrigado. X-1399 aos 48, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, 3399. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3399. 3399, bom dia, contato radar na decolagem. Subo para o nível 360 na saída da Elmo, após Leda Voa Brito. 360 da Elma, Leda Brito, possibilidade de uma Leda da presente? Autorizado. Leda da presente, obrigado, 3399. Doutor Tom Mike Yankee Victor, informe o término de reboque. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Tá, 3399, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-1, descendo. 251-3325, tá, 3399, bom dia. Bom. Bom dia, boa noite, o nome é passando 205 para hora 5. Bono 806, controle Salvador, aciona a identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1020. 050, chegada Mare, desça na 020, boa noite, nome. 18, número autorizado, final do procedimento ILS X-Switch no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 020, reporte estabilizado. 2.000, com no 020, calibre ILS, agora estabilizado, voo no outro momento.